este curso de Salvador foi bastante importante, porque só quem está no terreno sabe as dificuldades que existem para arranjar nadadores salvadores. E este, uma vez mais, que já foi feito nos anos anteriores, este curso é um investimento que o município faz, acima de tudo, para também combatar aquela que é a necessidade que nós temos na nossa praia, porque de facto tem sido bastante difícil arranjar recursos humanos, não só de nadadores salvadores, até do próprio emprego. Neste momento, deixo também que aproveito também a certificação social. Nós temos também vagas para cozinheiro e para o auxiliar de serviços gerais. Não tem havido candidatos, não sei. Temos no Facebook, temos no IFP. E, de facto, esta medida e este curso parabenizar o município, porque, uma vez mais, e tenho quase a certeza que se não existisse este curso, muito dificilmente conseguiríamos assegurar esta tarefa difícil de manter a segurança a quem nos visita.